mexeu muito comigo porque, sei lá, eu acho que há uma situação em que eu senti que isso podia ser estranho. Foi quando fui para Paredes de Cor a curtir, não fui com o curto-circuito. Eu lembro-me que fui tomar banho aos balneários lá de Coura com os meus amigos, como ia sempre. E pá, nesse ano eu entro no balneário para tomar banho e de repente tenho bué mulheres nuas a olhar para mim. E eu com a minha toalhinha e eu que faço agora. Pronto, depois desta voz, esta minha com o microfone mais fraquinho para sei lá o quê. Mas pronto, esta voz suave, calma, é da Silvia Mendes. E se começaram a pensar que já a ouviram em algum lado, é provável que tenham razão. Vocês devem conhecê-la da rádio, da Super FM ou do programa Curto Circuito, onde ela também foi apresentadora, esteve a falar ao telefone com muitos jovens. Depois do fecho da... Se repararem, a estação já não faz parte das nossas frequências. A Silvia agora trabalha em conteúdos numa agência de cariz digital. Chegou também a ensinar adolescentes sobre comunicação. Vamos falar um bocadinho sobre o choque geracional, apesar dela não gostar de usar esse termo, de personagens da televisão, e não é bem o que estão a pensar, e sobre aquela vez em que ela conseguiu com que toda a gente levantasse cartazes durante um concerto dos Pearl Jam. Eu disse-vos que isto ia prometer, não disse? Portanto, fiquem aqui comigo e com a Silvia, durante esta horinha, a falar, maioritariamente falamos de paixões. Espero que gostem e até já! Não, eu só tenho uma experiência não tão fixe, mas que eu depois acho que foi, pensando melhor, acho que foi bué da fixe, que foi com o Mark Lanegan. Ah, aí é bem, esse gajo deve ser interessante fazer entrevistas. Pois, mas ele não dá entrevistas. Eu já tinha visto no YouTube muitas entrevistas dele e percebi que ele, para dar uma entrevista como deve ser, tem que ter boa confiança no entrevistador, na pessoa. Sim. Então fui para lá já mesmo a achar que vai dar merda. Não vai. Pronto, mas. Não vai com a tua cara. Pronto, o que é que eu fiz? Cometi o erro. Pai, depois o Mark Lanegan é uma pessoa que me interessa e tem projetos interessantes. E levei 3 folhas. Pá, mas não, eu não ia perguntar tudo, mas entusiasmei-me a preparar a entrevista. E o meu erro, que eu tenho de estar assim mais jovem, não sei o quê, foi chegar lá com câmara, com um ar também de puto, e chego eu e ele. E eu com 3 papéis. E depois a organização, o gajo não me disse quanto tempo é que eu tinha. E eu chego e pergunto logo: Mark, how long? Pá, e o gajo vira-se, olha para mim, começou-se a rir. Pá, lembro-me tão bem disto. E faz-me assim: 5 minutes. Pá, estou-me a ver esses estralejos, 3 tatuagens. Sim. E eu: mas ao Mark, mas se não vai dar. Tipo, está bem, eu vou tentar encurtar. Tipo, eu já ali vou a falar com ele. E ele: now 3. E eu: da quebra. Pronto, então fiz-lhe perguntas mesmo bem básicas, sobretudo sobre o disco que ele estava lá. Pá, isto fica... foi quando ele foi ao Armazém F. Yeah. Estava nesse concerto. Eu fiquei lixada e não fui ao concerto. Não foste? Fiquei lixada. Ah, então. E depois, quando eu desligar o microfone, já lhe digo: está bem, Mark, olha, já agora, já que não tive tempo de fazer a entrevista, vou-te dizer umas coisas. Comecei a falar, iniciando onde é que o meu inglês apareceu, a dizer que só coisas boas dele, tipo, sabes, a dar outra face. Sim. Só coisas boas e não sei o que tinha influenciado em mim, não sei, e ele só dizia: I appreciate that, I really appreciate that. E eu: tchau. Fui-me embora que estou lixada e não fui ver o caso. Não aproveitei a entrevista. É. Cagou mesmo. Sim, sim. Pá, mas é o Mark Lanegan. É. Foi o único que aconteceu isto. É. Sim, eu lembro-me do concerto. Tu não estavas lá, né? Mas... estava lá fora, porque tá. Depois tive de entrevistar as pessoas. Ah, sim. E tipo, pá, mas não. Lembro-me que estava. Fiquei magoada, sabes? Porque lá está, se fosse um artista que não me dissesse nada. Sim. Pá, pronto, ok, estás-te a armar em estrela, não queres dar a entrevista, tinhas dito. Porque eu acho que ele não deu entrevistas a ninguém, só que o que é que acontece? Eu estava a trabalhar para a promotora. Ah, ok. Percebes? Portanto, aquilo foi mais uma. Deve ter sido quase obrigatório, sim, porque era para Everything Is New. Porque eu acho que ele não deve ter dado entrevistas a ninguém, pelo menos não vi. Pois eu acho que não. Ele não costuma dar. Não. Pá, ainda não estava bem virado. E eu já sabia. Mas eu estava com esperança, que tenho sempre aquela esperança que muda as pessoas. Certo, certo. Não, esquece. Não, há também aquela coisa, aquela ideia romântica dos jornalistas chegar ali e ficar todo bem amiga da sua artista. Mas, opa, houve momentos que, lá está, depende das pessoas. É. Houve momentos em que isso aconteceu, não amigalhaço, mas aconteceu uma conversa muito porreira. É. E houve outros que foi só maus, foi só o Mark Lennigan. Maus ao ponto de não ter a entrevista. Sim, não foi péssimo, foi só ele tipo, não apetece. Sim. Eu, então está bem. Pronto, olha, eu fiz o meu trabalho, tentei. Tu não queres, não queres, tudo bem. Mas olha. Sim, não. É assim, também não os tens que os obrigar a te fazer entrevista, não é? E é uma coisa que eu aposto que há muitos artistas que são pressionados a. Ali foi, e ele não devia estar mesmo confrontado. Eu acho que ele não tem vontade, ponto. Que é mesmo aquele tipo de. Não, mas foi giro. Depois vi-o outra vez no armazém, mais tarde vou vê-lo agora com Guns, portanto. Ah, ele vem com Guns. Vem, primeira parte. Não, eu gosto muito do Mark Lennigan. E eu lembro nesse concerto do Armazém F que o público estava a esforçar-se tanto entre canções para o fazer tipo um pequenino sorriso. Quando conseguiram, tipo, ia-se assim só aquela pontinha do lábio a subir um bocadinho. O pessoal vibrou tanto. Só um. Olha, ele sorriu para mim. Para mim ele sorriu no fim. Ele já devia estar a sentir tão culpado. Ele se calhar está a dizer, coitada, também não está a mim, foi obrigada a tomar. Mas eu gosto dele. E depois eu vi, eu antes do concerto, vi uma entrevista que eu gostei muito. Muito, muito a entrevista que ele deu. Mas foi para um, eu acho que ele era amigo do entrevistador, não, ou era assim. Eu li uma entrevista que acho que era da Rolling Stones, era daquelas grandes, em que era o entrevistador de repente perde-se a caminho da casa dele. E então quando ele chega à casa, ele está tipo assim: então pá! Assim. E foi bem interessante essa entrevista, porque ele descreveu como aquela pessoa que se gostarias que, no caso de haver uma luta, que ele estivesse do teu lado. Porque é aquele tipo de pessoa muito calma. Acho que pode dar cabo do canaço a qualquer um. Sim. Sim, ele tem ali umas cenas. Tem. Então, e espera, vamos já começar. Ah, sim, Silvia Mendes. Portanto, estamos a falar da tua experiência com. Ah, estava a gravar. Tá. Não ponhas esta parte. Oh, mas é a tua história tão gira. Portanto, estamos a falar aqui da tua experiência jornalística. Uhum. Tu, portanto, para já, porquê rádio? Porquê jornalismo? Foi jornalismo aquilo que tu fazias ou era mesmo locução? É assim, eu comecei como jornalista na rádio. Sim. O porquê da rádio eu não sei. Eu sei que quando tinha 4 anos. Não, eu sempre me via fazer rádio, mesmo quando era pequenina. Aliás, eu não sei, nós não somos da mesma idade, acredito eu, mas. Pronto, quando eu era miúda havia um disco, havia vários discos, aliás, com canções do Tosé Brito para crianças. Sim. E há uma que é a canção da rádio. Que é, sabes qual é? Ah, tu que estás dentro. Não, tu que estás aí dentro desse rádio. Não me lembro da letra. Pronto, eu lembro-me. Ai, eu lembro-me e tenho o disco lá no móvel. Isto para dizer que a paixão, o amor pela rádio começou muito cedo, porque eu ouvia aquele disco e aquele disco tocava-me mesmo. Que é basicamente a história de uma miúda na altura da minha idade a falar com um locutor de rádio e a frustração de não conseguir vê-lo. E de ter de ir para a escola e ter de deixar de o ouvir por momentos. Portanto, era como, na altura, imagina, anos 80, não era como agora, não é? E realmente a miúda perguntava-se de onde é que vem esta voz, eu quero conhecer, eu quero saber quem ele é. Havia essa magia associada à rádio. E desde aí foi muito natural. Segui comunicação social por causa da rádio. Onde é que estive na Universidade Católica. Ok, é vizinha. Sim. O que eu gostei mais na Universidade Católica foi a rádio. E na altura lembro-me que nós tínhamos essa cadeira de rádio e quando acabou eu chorei, porque eu sou assim, acabo o liceu, eu choro, saio da secundária, pronto, a secundária ao liceu, mas sei lá, na preparatória não sei se chorei, mas provavelmente sim, no colégio também, sempre nos últimos dias é sempre um pranto, sou muito fadista nessas coisas. E aconteceu o mesmo na cadeira de rádio, em específico na Universidade Católica. Opa, pois foi natural, estagiei em rádio, na Rádio Renascença. Depois fui estagiar outra vez. Sempre, os jornalistas são estagiários eternos, muitas vezes. Sim. Fui estagiar outra vez para uma rádio na Amadora, a Rádio Mais. Sim. E comecei como jornalista lá. Ok. Portanto, basicamente, uma semana antes de eu começar a estagiar na Rádio Mais, foi o 11 de setembro, pumba! Uau. O mundo muda. Sim. E eu cheguei à redação da rádio sem perceber muita coisa e deparámos logo com a mudança do mundo, com a guerra no Afeganistão, com tudo o que veio a seguir. É. Então, embora fosse uma rádio local, tinha muita pretensão de ser uma rádio séria e com informação digna. Não estava cingida só ao que acontecia na Amadora. E foi muito engraçado porque comecei logo com esses temas, não é? Com várias perspectivas enquanto o mundo mudava e depois saí e fui para outra área que não tinha nada a ver, para a televisão, okay. Entretenimento, sim. Curto-circuito, transformação muito estranha para mim, porque tinha de dizer as palavras todas como deve ser. Sim. E opa, foi muito amarado. Como é que fizeste essa transição? Como é que essa transição apareceu? Epá, é tão parvo. Então, foi assim, a Rádio Mais teve um processo de mudança, uhum. E mudou para Kiss FM. Ah, sim. E nunca resultou. E então houve várias tentativas de tornar um produto bastante apelativo e comercial para a área de Lisboa, mas não resultou. E então tivemos de ir embora, não é? Não havia dinheiro para pagar e tal, não sei o quê. Isto foi em 2006. Porquê? Na televisão começou a passar o anúncio de sim, queres concorrer, casting do curto-circuito. E eu, ok, não. Mas e se? Comecei a pensar. E lembro-me que a minha irmã, nesse dia em que eu pensei isso, disse-me, epá, a mana viu o Alvin. E eu, viste o Alvin? Curioso. Estava aqui a pensar se deveria ou não concorrer ao casting do curto-circuito. Vou levar isso como um sinal. Pá, que estupidez, pronto. Então olha, candidatei-me. Viu o Alvin? O Alvin é o meu anjo. É o meu anjo no meu percurso televisivo. É o meu Júlio Isidro, não. E foi assim. E concorri. Lembro-me que enviei o currículo no dia do concerto de Pearl Jam. Isso eu lembro-me. No programa. Certo. Em que, tão bom. Pá, eu digo-te, eu nesse concerto, nos dois. Olha, como ele diz, posso dizer as neiras? Tu tens pis? Não pões pis. Mas ele também não diz muito bem, coitadinho, ele não conseguiu dizer como deve ser, mas foram dois concertos do caralho. Ele não diz bem caralho, mas diz caralho, foi uma coisa esquisita. Mas foi. Não dá para expressar, mas em relação a Eddie Vedder, por acaso eu tenho uma história muito fixe, muito fixe. E eu acho que é uma das histórias mais bonitas que eu vou ter ao longo da minha vida, relacionadas, quando são histórias relacionadas com música, acho que esta vai à frente. Porque, e foi há bem pouco tempo, não me lembro o ano, mas foi há muito pouco tempo, em que o Eddie Vedder expressou umas palavras que foram muito mal interpretadas por Israel. E por muitas pessoas. Sim. E eu lembro-me que um dia antes de ele vir cá ao Super Bowl, ele escreveu uma carta a expressar-se, a tentar limpar um bocadinho as palavras que as pessoas ouvem e que não são ditas, mas depois há aquela interpretação. Uhum. E agora com as redes sociais, meu Deus, não acrescentam um ponto, acrescentam muitos, e há muita distorção e whatever. Eu vou dizer, eu gosto de tinta amarela. Sim, incrível. Como é que é? Na era da comunicação, as pessoas comunicam cada vez menos. É incrível. Mas eu lembro-me que ele escreveu um comunicado, uma carta, e falava do Imagine, do John Lennon. E pá, eu no dia a seguir era ao concerto, eu disse, pá, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isto. Então lembro-me que, o que é que eu fiz? Tinha a rádio onde trabalhava, não é? Tinha muita gente na SIC Radical que estava a cobrir o curto-circuito, que estava a cobrir o Superboc. E achei que o Facebook também poderia ser um bom meio de comunicação para espalhar a mensagem. Fui à página do Eddie Vedder oficial e disse, epá, malta, nós temos que confortar o Eddie Vedder porque ele está mal e não sei o quê, escreveu isto e imagine, ele só quer que a malta seja toda fixe e igual e em paz e não sei o quê. E então comecei a desafiar a malta a levar cartazes com frases da letra do John Lennon. E pedi lá à malta da Radical para também dizer isso na televisão. Epá, digam aos fãs. E epá, eu lá consegui também divulgar na rádio e consegui distribuir alguns cartazes, mais os fãs dos Pearl Jam, tipo aqueles grupos de fãs que há cá. Mas lá está, nesse dia comecei a perceber que já estava muito composto, que muita gente já tinha os cartazes. E depois comecei a pensar, foda-se, e agora quando é que se vai mostrar os cartazes? Eu não pensei nisso. Tipo, se ele não falar no assunto, ninguém vai saber quando é que vai erguer o cartaz. Eu não pensei nisso. E pronto. Epá, e tive uma sorte tão grande, tão grande, tão grande. Não é sorte, foram os astros. Mas acabou por ser tão mágico, porque o Eddie Vedder pensou no Imagine para essa noite. Nós não sabíamos, eu não sabia, não fazia ideia. E então há uma parte do concerto em que ele começa realmente a falar daquilo que tinha escrito e do que queria dizer, e começa a tocar os acordes do Imagine. E pá, automaticamente toda a gente levantou os cartazes, né? Harmonia, paz. O Eddie Vedder passou-se. Acho que o homem chorou. Eu acho que ele chorou. E pronto, e foi. Pá, eu acho que essa é a minha história mais gira relacionada com a música. E não estava a trabalhar, estava só a curtir. Mas isto porquê? Estávamos a falar de Estamos a falar dos projetos do CV. Ah, sim, no dia do concerto em 2006. Sim, pronto. E depois lá fui para o curto-circuito. E depois foi o que as pessoas viram ou não. Estive lá até 2009. Como é que lidaste logo imediatamente também com as câmaras? Como é que foi? Como te disse há pouco, foi estranho, porque eu cheguei um bocadinho ainda como locutora de rádio, e não locutora de rádio, como jornalista de rádio. Sim. Então eu tinha acabado de chegar das eleições autárquicas da Amadora e de seguir os partidos e coisas assim, para um público muito mais jovem. E a mudança foi um bocado estranha, mas eu acho que passados alguns programas a coisa começou a fluir. No primeiro programa tive a sorte da Solange me dar um shot de absinto. Uau. E correu muito bem. E se calhar por isso é que eu ganhei aquilo. Fazer de shot, mas não sei, tenho que lhe perguntar, mas foi fixe. E depois fui-me adaptando, fui percebendo o público, não é? No CC, o que eu gostei mais de fazer foram os festivais, coisas muito relacionadas com música. E curtia quando a gente se divertia genuinamente. Sim. Quando estávamos a fazer rir porque estávamos a rir. Sim. Gostava desses momentos. Mas destaco essencialmente os festivais. Eu acho que aí eu sentia-me em casa. Sim. Completamente. Sim, sim. Qual foi, por exemplo, imagino que tu tenhas tido também momentos um bocadinho piores. Claro. Sim. Como? O que é que achas que aprendeste mais com eles? No CC? Sim. Aprendi a estar-me um bocado a cagar para julgamento alheio. Eu acho que alheio não é julgamento alheio, é a crítica vazia. Okay. Não fui muito alvo de críticas, mas é verdade, tive essa sorte, porque eu também estava um bocado protegida. Acabei por criar uma personagem, acho eu, muito relacionada com a música. E se calhar não arriscava tanto como os outros, e isso eu arrependo-me, devia ter arriscado mais, mas também tem um pouco a ver com a minha personalidade. Mas quando estás exposta, tens que ouvir muita coisa e tens que estar sujeita a muitos julgamentos. E depois há julgamentos que fazem sentido e há outros que, pura e simplesmente, são só para... São destrutivos. São destrutivos e não têm muita razão de ser. Eu juro, eu tive uma sorte de caraças. Eu não fui muito alvo desse tipo de coisas, mas, epá, estás na televisão e percebes que a exposição depois tem esse lado. E mesmo as coisas que não fazem sentido, às vezes tens que virar e dar a volta e tentar perceber porque é que a pessoa disse aquilo, para melhorares e para continuares num caminho fixe. Mas momentos maus, sei lá. Portanto, apanhaste calo, ganhaste. Apanhei calo no sentido de relativizar o que as pessoas podem pensar de nós. Sim. Acho que isso foi o que a exposição me ensinou. Mas eu, lá está, não tenho, juro, eu não tenho mesmo razões para me queixar. Não tenho. Não tenho. Criaste-me um personagem. Ou seja, em televisão acabas sempre por ser uma personagem. É. Eu acho que sim. Porque... Mesmo que não queres. A sério? Uhum. Mesmo que não queres. Porque nunca consegues ser tu na totalidade. Nunca. Porque tens à frente a câmara e então. Porque todos nós temos os nossos submundos resguardados, não é? E não. Não queremos desvendá-los. Desvendá-lo um bocadinho se tu não tiveres cuidado. Eu nunca tive grande preocupação em esconder muita coisa. Mas na altura em que eu fiz o curto-circuito, não estava no meu auge. Tinha passado por várias coisas e não estava totalmente estruturada ou shining o suficiente para criar uma personagem brilhante e reluzente. Não, estava a tentar perceber muita coisa fora das câmaras até, e depois com a exposição acho que isso acabou por se misturar muito, e sei lá, foi um caminho, foram dois caminhos que se cruzaram, duas descobertas que se cruzaram, e até eu acho que foi positivo vendo agora. Mas pá, a exposição nunca mexeu muito comigo, porque sei lá, eu acho que há uma situação em que eu senti que isso podia ser estranho. Foi quando fui para Paredes de Cor a curtir, não fui com o curto-circuito. Pá, eu lembro-me que fui tomar banho aos balneários lá de Cora com os meus amigos, como ia sempre. E pá, nesse ano eu entro no balneário para tomar banho e de repente tenho bué mulheres nuas a olhar para mim, e eu com a minha toalhinha, e eu que faço agora? Opá, e senti aí um bocadinho, e pá, eu só queria tomar banho. Pronto, mas acho que foi o único episódio em que me senti um bocado de, pô, eu só quero tomar banho, tipo como era antigamente, sim. Tipo, ninguém olhava para mim. Mas porque eras reconhecida depois? Sim, sim, sobretudo no norte do país. A sério? Muito reconhecida no norte. Engraçado. É verdade, é verdade. Em Cora, por exemplo, as pessoas tipo tinham uma recepção. Era onde estava a target. Bem, no Porto, Paredes de Cora, muito fixe. Cá também, cá em baixo também, mas senti muito o Norte a apoiar-me. Yeah! Pronto. Diga-se passagem também, o Norte também é um bocadinho mais efusivo. Talvez, é verdade, é verdade. Também há essa leitura, sem dúvida. Mas não tive grandes momentos assim de constrangimento ou de achar que estavam a invadir a minha privacidade, para nada disso. Porque foi tão fugaz que, e depois a tua cara sai do ecrã e as pessoas pensam, passados uns anos, espera aí, tu conheces a tua cara de algum lado? És de Rio de Moro? Não. Opa, e a tua vida volta à normalidade, acho eu. Sim. Acho sim, eu. Sim. E é aquela coisa do... A tua cara não é estranha, mas não sei de onde. Agora não sei se é de secundária, de Alcochete, não estou a localizar. Mas pronto, mas foi muito fixe. Sobretudo o que eu aprendi com os músicos e com os festivais e com os miúdos, que nos ouviam, também se aprende muito. Tínhamos um target muito mais novo que nós, porque eu já já tinha 28, sim, com a idade de ter juízo. É. E a malta que ouvia andava ali nos 15 e que via. No... Sim. Pá, e aprendi muito com eles e isso foi muito gratificante. Pois, porque vocês também, eu não me lembro muito bem, vocês tinham chamadas, certo? Sim, sim, tínhamos chamadas. Sim. E debatíamos assuntos super importantes, sim, e sérios. Sim. Tínhamos momentos sempre para curtir, simplesmente para curtir, sim, e depois tínhamos outros debates. Eu hoje em dia não consigo ver o curto-circuito porque estou a trabalhar, mas na altura eu lembro-me de falarmos do aborto, de falarmos até de quando a Maddie desapareceu, falámos disso. Sim. Pronto, estávamos a acompanhar a atualidade. É. Sim. E os miúdos ligavam com as perspectivas e nós, pronto, acabávamos por também ter convidados interessantes para esclarecê-los. Uhum. E isso era uma componente que eu acho muito positiva no curto-circuito, que é levar as coisas com leveza para chegar a mensagem, sim, corretamente ao target, mas para passar realmente uma mensagem, não é? Lembro-me disso. Tiveste noção de mais ou menos que tipo, como é que era a juventude portuguesa na altura? Então, como é que era? Era a juventude agora em desenvolvimento, ou seja, já era um bocadinho aquilo que eu acho que é hoje. Eu não quero entrar no discurso do Generation Gap, porque sim. É super injusto olhar para os miúdos com os olhos da nossa experiência. Eu posso-te falar mais da minha geração, sim, do que da geração deles, porque acho um pouco injusto estar a falar de algo que eu não estou assim tão... Mas notas algumas diferenças? Noto. Sim. Noto, mas noto diferenças no contexto, por exemplo, a comunicação, não é? O mundo está diferente. Na minha geração, ainda agora fiz um especial do Chris Cornell, Quando o Perdemos, e li um texto que escrevi. Na minha geração, nós recebíamos a música de uma maneira diferente, nós recebíamos as mensagens de uma maneira diferente. Tinhas quase que querias ganhar. Exatamente, era quase uma recompensa. Partilhávamos de forma diferente, as fotografias ficavam na nossa casa, não é? Reveladas. Não mostrávamos a muita gente, mostrávamos aos amigos. Hoje em dia não, hoje em dia é totalmente diferente. Portanto, o que é melhor, o que é pior? Opa, não, acho que não se pode medir por aí. Não é? Não dizer o que é melhor, o que é melhor. É diferente. Mas, pronto, essa coisa, a diferença pode ser tanto melhor como pior, não é? Portanto, eu acho que é uma... Vamos falar isto de forma neutra. É apenas diferente. Certo. Eu acho que pode haver talvez mais ruído hoje em dia. Sim. Mais ruído. Sim. Acho que os miúdos podem. Sim, toda a gente quer ter opinião. Sim. E é bom que haja opinião, mas também é bom que haja uma opinião construída. Exatamente. E não ter uma opinião por ter uma opinião. E acho que hoje há uma pressão enorme para ter uma palavra a dizer. E nem sequer aprofundar o pensamento para chegar lá, não é? Para chegar a esse fim de ter a opinião. É um bocadinho aquela história de colocares uma frase bonita a acompanhar uma fotografia espetacular no Instagram, sim, mas aquela frase, tu nem percebes muito bem porque é que gostaste da frase, ou como é que chegaste à frase, ou porque é que aquela frase te diz algo, não é? Sim. Sim. Pronto, e eu acho que a minha geração tinha algo que era... A minha geração, atenção, o núcleo onde eu estava inserida, que era aquela malta do grunge, porque depois havia outros grupos, mas nós éramos mesmo com os nossos cantores e os nossos pensadores e os nossos letristas, éramos levados a pensar em nós, a fazer uma introspeção, a fazer um processo, mesmo que fosse caótico. Era sempre caótico, mas era muito caótico. Mas aquelas letras e aquela forma de estar na vida levava-nos a procurar muita substância interior. Sim. Eu lembro-me que era fixe tu seres, não era? Opá, não teres maquilhagem, andares com o cabelo ao vento, andavas com as tuas doc, que, pá, ok, sou muita chunga, mas as doc custam bué dinheiro. Pronto, era um bocado essa onda, estás a ver? Mas tudo é assim. Mas estávamos muito despidos de tudo o resto, de muito ruído. O ruído era na alma, sim, achas? Sim. Não achas? E tipo, eu acho que estávamos muito focados na revolução interior. E eu li um artigo agora há pouco tempo, quando Chris Cornell morreu, que falava exatamente isso. Que se perguntava, a pessoa perguntava, será que a geração X ficou deprimida nos anos que se seguiram? Acho que isso, que foi tipo, uma das heranças da geração X foi a depressão. Epá, isso tem muito que se lhe diga, porque é uma doença mental e não vamos por aí, mas de facto nós. Opa, nós bebíamos muito esse caos, uhum. e pensávamos muito sobre a nossa própria construção e desconstrução, uhum. E isso eu sei que me marcou para sempre e acho que vou ser assim sempre. Não consegui crescer, sim, entre aspas, crescer, sim, entre aspas, mas isso ficou mesmo impresso em mim e constantemente faço esse processo, não só comigo, mas também com os outros que me rodeiam, e às vezes é um bocadinho desgastante. Estar sempre tão perto das emoções das minhas e dos outros e tentar encontrar caminhos dos mundos e submundos, enfim. Mas hoje em dia, se os miúdos fazem isso, opa, com certeza que vão de fazer, mas é de uma maneira diferente, talvez, ou não sei. Ou então expressam de uma forma diferente. Talvez. Pai, eu, olha, a única coisa que eu te posso dizer é que eu não trocaria. Eu não queria ser jovem agora e adorei ser jovem na altura. É o que eu te posso dizer. Eu não consigo julgar, ou nem quero ter essa postura de julgar os miúdos, mas eu gosto de resguardar as coisas e também tenho muitas selfies no Instagram, não é por aí. Não, não, é mais. Mas fazer disso uma forma de estar é que é mais. Sim. Mais complicado, e eu espero que não acabe por aí, não é? Que não acabe no. Yeah, pizza! Vamos então fazer uma pausa. Vamos. Vamos fazer uma pausa, vamos jantar. Blá blá? Sim. Tá. Pode tá, tu? Queres que eu teste? 1, 2, 3. Tá, ora bem, estamos a falar da geração millennial versus. O que eu te ia perguntar agora era, tu depois do curto-circuito, uhum, passaste para outra rádio. Sim, para essa transição. Sim, sim. Como é que foi então o retorno? Ai, foi voltar a casa. Não, não quero dizer isso. Eu não quero ser ingrata com a televisão, porque a rádio é a rádio para mim. Sim. E é onde eu me sinto. Eu dizia sempre que é o meu habitat natural. Eu também não sei explicar porquê. Posso ir pelo clichê do bichinho e tal, e que toda a gente já ouviu falar. Mas de facto, aliás, eu quando começo a falar de rádio, não sei se reparaste, mas parece que começo quase com esta voz de rádio, parece que estou a fazer emissão. Mas é realmente onde eu me sinto em casa. Primeiro porque, e repare, eu no início fazia jornalismo numa rádio. Depois foi o melhor de todos os mundos, que comecei a fazer locução, ou seja, a interagir diretamente com a música, e ainda por cima a música, que lá está, diz muito à minha geração, à geração X. Portanto, eu estava, e era uma rádio onde havia bastante liberdade criativa e liberdade a todos os níveis. Não é que não haja nas outras, mas de facto, não querendo dizer que era uma rata pirata, porque não era, era profissional, mas tinha um bocadinho esse espírito. Era um portanto, é, cada um tinha as suas horas, havia liberdade para muita coisa, muito espaço para experimentar e para nos testarmos e para colocarmos o nosso coração na voz, sempre que queríamos ou não, podíamos não fazer, mas não é que isso não aconteça nos outros sítios, não sei, mas ali sei que acontecia. E então foi. Eu assisti a tudo, ao primeiro dia da rádio, desde o primeiro ao último, estive lá sempre, com uma teimosia tremenda, mas a lutar por aquilo, porque acreditava e porque quando estás a fazer o que gostas, queres continuar e queres que corra bem, não é? E dançar, as tuas palavras dançarem com as tuas músicas preferidas. é um dia de trabalho e chegas a casa feliz. Sim, exato, é uma coisa, é correr por gosto, não é? Claro. Não é o fazer o picar o ponto e estar a olhar para o relógio até picar o ponto outra vez, não é? Não, até fazes tipo horas extra de bom gosto. Sim, fazíamos até vários especiais. Eu lembro-me que fizemos um, lembro-me, foi recente, mas fizemos um quando morreu o David Bowie. E eu fiz o especial com lágrimas nos olhos, mas estivemos lá até às tantas e fizemos o especial, e eu não te sei, eu não te consigo descrever o que é que eu sinto quando depois ouço o resultado final. Uhum. E quando sei que aquelas canções e aquelas palavras vão tocar a tanta gente. Uhum. Mas isso já tem a ver com a minha relação com a música e a forma como eu a vejo e como eu a sinto. Mas tive o enorme privilégio de fazer rádio desta forma. Uhum. Isso nem sei como agradecer essa possibilidade na minha vida, mas de facto tenho tido sorte em passar por projetos muito interessantes e que me dão muita pica. Qual é que é então? Explica para quem não percebe. Como é que é então a diferença entre um trabalho de repórter, uhum, e um trabalho de locutor? Na rádio onde eu estava havia realmente liberdade até para ajudares a escolher a playlist ou a sugerir músicas. A liberdade era tal que: oh Jorge, curti tanto aquele CD do Chris Cornell e não sei o quê, vai lá ouvir a faixa 2, vê lá se curtes para meter isso a tocar. Não estou a dizer que fosse sempre assim, porque também havia profissionalismo, como é óbvio, mas na Super realmente nós fazíamos um bocadinho de tudo. Também produzíamos os nossos programas. Eu tinha um programa de entrevistas, uma espécie de talk show à noite. Portanto, levávamos convidados de todas as áreas, muitos do humor, outros da música, atores, enfim, muita gente passou por lá, mais velhos, mais novos. Também fazia trabalho de reportagem, não na Super FM, mas numa promotora de música, portanto também acompanhava vários concertos e entrevistava vários músicos. Portanto, qual era a pergunta? A diferença entre ser repórter e locutora? Ah, opa! Porque não percebe. É assim, ser locutora é ser uma voz de companhia também, não é? Eu encaro a rádio como isso, uma companhia, uma continuidade. Rádio é aquele meio de comunicação em que as pessoas ouvem, das duas uma, ouvem com muita atenção, porque estão focadas na canção ou estão inteiramente focadas nas palavras que estão a ouvir, ou então estão a ouvir a rádio de forma distraída, de forma desatenta, vão ouvindo, não é? É aquele barulho de fundo que está a tocar, e depois pode haver sempre aquela palavra que faz com que os ouvidos despertem, ou aquele discurso, epá, o que é que ela está a dizer, deixa lá. Pronto, na rádio felizmente ainda não dá para voltar para trás, como na minha ou na nós. Eu digo felizmente porque eu gosto muito dessa espontaneidade e do facto de ser efêmera a rádio, do momento de ser efêmero, de concentrar tudo ali e depois já não há. Eu gosto bastante desse toque. Sim, tipo, acontece, já aconteceu e tu aproveitaste desta forma, ou não aproveitaste, pronto, azar, mas claro que se pode gravar e tudo e não sei, ok, pronto, pode, e já o podcast que dá para passar para trás, sim. Mas eu gosto muito desse lado da rádio em que acontece no momento para ti que estás a fazer rádio, que estás a dizer aquelas palavras com aquela vibração na voz, a provocar aquela emoção, e para quem está a ouvir. Sim. E depois podes fazer rádio descontraída, podes fazer rádio séria, podes... acaba por ser tudo um poço de impressões humanas, não é? E concentrar isso tudo na voz, para mim, é das coisas mais bonitas que pode existir. E dançar com a música, eu dizia muito isto, que é quando consegues que as palavras dancem com a música, que eu acho que há momentos que se criam em rádio que são mesmo muito bonitos. Uhum. E que têm esse papel de acontecer naquele momento, ponto. Sim. Por isso não é muito fácil para mim falar de rádio. Eu já dei cursos de rádio, mas realmente falar com o coração na boca às vezes não é fácil, sobretudo agora que não estou a fazer rádio. Acho que agora é que estou a perceber que, porque já venho com este tom meio nostálgico e meio magoado e com muita saudade. Mas pronto, nada de dramas. Sim, sim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu também tenho alguma experiência numa radiozinha local, nada assim, imperial, também a locução, senti-me uma vez muito, como é que eu ia dizer, muito magoada. Uma vez, quando uma pessoa se vira e diz: ah, sim, tu és aquela que diz assim umas previsões quaisquer entre as músicas. Mas não é isto que eu estou a fazer. Sim. Sentiste alguma... É assim, eu sempre fui muito educada, educada no sentido em que eu sei que cada palavra é valiosa na rádio. Ou seja, eu não gosto de que o tempo de rádio seja aproveitado. Não é que todas as palavras tenham sentido ou que sejam que estejam cheias de significado, que de existencialista, não é nada disso. Mas eu acho que a rádio, tirando as rádios viradas para o jornalismo, como a TSF ou a Antena 1, mas rádio é música, não é? E obviamente que podes ter um conteúdo muito interessante sobre música durante uma hora ou sobre outro assunto qualquer durante uma hora, e é interessante. Por exemplo, podes ter conversa de chacha, não é? Isso não estou a dizer que era o teu caso, mas isso é muito que as pessoas querem da rádio. Eu sei que há muitos ouvintes que querem só música. Sim. Eu sei que há muitos, pronto, que se calhar ainda não descobriram o Spotify, bom dia. Mas sei que há, e depois há ouvintes da palavra também, e há os ouvintes da palavra e da música, que é onde eu acho que estou. Sim. Porque adoro ouvir programas interessantes na rádio, adoro conversas descontraídas, em que, com aquela leveza profunda em que podes estar a dizer, lá está, podes estar a ser existencialista, como podes estar a dizer um disparate qualquer, ou a contar uma piada que, pronto, achaste graça e mais ninguém achou. Eu gosto muito de conversa na rádio. Quando é genuína, eu acho que tem tudo a ver, para mim, claro, na rádio, é ser genuíno. E depois há os que só querem música, e por isso é que há tantas rádios, e ainda bem que podes escolher, não é? E tens um Spotify se quiseres realmente ouvir só música. mas não ligues, pá, disseram-te isso, caga nisso. Foi só parvo, é só mesmo aquele pessoal que quer ouvir. Eu nunca ouvi nada disso, porque lá está, o que eu estava a referir há bocado de ser educada era no sentido de nós na Super também tínhamos o espaço para a palavra, e depois, quando era as músicas, eu não me esticava muito. Não me esticava muito, porque eu também me lembro que é pá, já chega, vá, agora passa para a música, claro, não é? Mas depois há o espaço de palavra que também tem de existir. Claro. E isso é uma questão de equilíbrio de conteúdo. Agora, isto eu sei que estou num podcast, é um bocadinho irónico fazer, mas para onde é que achas que a rádio caminha? Não a sinto nada ameaçada. Achas? Acho. Posso estar a dizer uma coisa. Houve uma vez, aliás, já foi há muito tempo, quando eu estava ainda no curso. E, aliás, ia começar a estagiar. E disse. Acho que era outro jornalista. Meu pai comentou com um outro jornalista qualquer. Assim, tipo, a minha filha vai para a rádio. E eu disse: ei, é a última dos moicanos. Não, é difícil. Arranjar trabalho na rádio é muito difícil, porque não há assim tantas. As rádios locais, acho que, olha, por exemplo, para aumentar os níveis de emprego em rádio, acho que deveria haver muita aposta nas rádios locais, mudar muito a forma como se olha para as rádios locais. Sim. E a forma como as rádios locais são geridas. Eu não estou a dizer que não haja necessidade de haver rádios populares. têm de existir, porque existe público para, para essas rádios e ainda bem que existem. Eu acho que poderia haver outra forma, não sei como, mas de criar mais rádios locais dentro de cada localidade, digamos assim, com outros formatos. Imagina a América, não é? Ok, estamos em Portugal, é completamente diferente a realidade e não podemos comparar, mas nos Estados Unidos, por ser um país tão grande, não é? E ter tantos estados, mas há rádios para todos os gostos, locais, que são muito respeitadas e que são bastante profissionais e que não têm estúdios a cair. E que eu apostaria, se eu, não sei se fosse autarca ou se tivesse uma localidade, apostaria bastante na, na parte de, das rádios, porque eu acho que a rádio nunca pode morrer enquanto o ser humano é ser humano. Mas isso é a minha visão muito idílica. Mas quem é que não gosta de ir no carro descontraídamente a ser surpreendido pela música que não está à espera de ouvir, ou querer ouvir as notícias, ou querer se divertir um bocadinho de manhã, ou querer ouvir o tempo, ou querer uma voz de companhia? Eu penso muito, por exemplo, na rádio que se faz de madrugada, em que há muita gente a conduzir e a única companhia que tem é do locutor. Portanto, quando isso acabar, acaba a humanidade para mim, porque eu sou muito drástica. Não sinto a rádio ameaçada, e antes, pelo contrário, os podcasts são outra forma de fazer rádio. Porque não encarar isso dessa forma, não é? Portanto, é palavra, é música, é o que tu quiseres que esteja aqui neste conteúdo, e é através da voz que chega às pessoas. Eu acho que é aquilo que quando alguém me pergunta o que é um podcast, eu digo sempre que é uma Netflix da rádio. Ou seja, tens o conteúdo ao teu dispor, aquilo que tu quiseres ouvir. Hoje apetece-me ouvir notícias, hoje apetece-me ouvir uma coisa de comédia, hoje apetece-me ouvir um talk show, hoje apetece-me ouvir música. E acho que é mais essa coisa do... Também diziam que a televisão ia morrer, que os computadores iam assumir os ecrãs e os telemóveis e etc. A verdade é que nós vemos conteúdos no computador e no telemóvel, vídeo, audiovisual, muitas vezes. Aliás, é o que mais há. Por outro lado, nós ainda continuamos a ter televisão. Sim, eu acho que eu percebo essa, é mais a cena da adaptação, esse medo, mas tem a ver com isso, com a adaptação. Por exemplo, acho que se calhar talvez os jornais seja a primeira coisa, se houvesse uma cronologia, mas se houvesse uma ordem de coisas a cair, eu acho que os jornais são os mais ameaçados hoje em dia. Os jornais de impressão, digamos assim, não é? Há cada vez mais. Agora, depois seria a televisão, isto na minha cabeça, só na minha cabeça. E eu acho que por último seria a rádio. Eu acho que. Mas lá está. É assim, eu não estou a dizer, atenção, eu não estou a dizer que o negócio da rádio é rentável e que se não houver um grupo por trás, que há muito dinheiro e que és bem pago e que vives muito bem. Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer a nível de procura. Eu acho que as pessoas vão sempre procurar a rádio e vão sempre querer ter uma rádio como companhia. Mas lá está, já estou a falar com o coração na boca e não sei se é isso que eu quero que aconteça, se realmente é o que eu racionalmente acho. Mas eu sinto muito, muita falta da rádio quando vou no carro. Tenho aqui um CD, meu, onde com um CD na mala que ocupa imenso espaço, é ridículo. Mas pronto, porque eu nessas coisinhas eu sou um bocadinho conservadora. Sou muito, sim, sou. Mas eu acho que a rádio seria o terceiro a cair na minha cabeça. Mas não sei. Eu acho que lá está, nós ainda estamos a tentar perceber o que é que aconteceu nesta viragem, não é? Tão, porque foi de repente, eu sinto que foi de repente, eu sei que levou uns anos, mas eu sinto que de repente a comunicação mudou, toda a lógica de comunicação está a mudar e nós estamos calmamente a seguir essas mudanças, a tentar perceber e a pensar sobre elas, porque eu acho que nem sequer tivemos muito tempo de pensar sobre, não é? É tão imediato, é tão... de repente acontece que... A tecnologia está a avançar mais rápido do que nós temos capacidade. Eu acho que sim, por isso é que esse fatalismo à volta da televisão e da rádio e dos jornais, que, pá, não sei. O que eu sei é que ainda sou uma pessoa que, pá, formei-me em comunicação e sinceramente eu estou a tentar perceber o fenómeno que está a acontecer agora, o que é que está a acontecer agora, porque eu acho que é muito importante a todos os níveis o que está a acontecer, mas ainda estamos a aprender. Acho que, se calhar, eu vejo miúdos de 3 anos a dominarem completamente um telemóvel e a meterem um vídeo do YouTube e vai ser assim, não é? Portanto, mas... São miúdos que não viveram sem essa tecnologia. Sim, já nasce com eles, portanto, podes imaginar o que é que será daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, como é que isto estará. Bem, eu não faço puta ideia, só sei que eles agora desenmerdam-se muito bem com essas tecnologias, portanto, isto vai ter que dar uma volta, claro que sim. Eu espero que a rádio se mantenha, porque eu preciso dessa companhia no meu carro, gosto. E isso agora também segue para o tipo de experiência profissional que tens agora, não é? Pois é. Uma agência digital. Pois é. Olha, eu já fiz, portanto, fiz rádio, fiz televisão, faltava uma escrita. Sim. Pronto. Dei aulas também, sim, dei aulas, que assim foi um grande desafio. Se me perguntares o que é que para ti foi mais difícil, estar a fazer um programa de televisão ou dar aulas, eu dar aulas é super assustador. Então, com 20 adolescentes a olhar para ti. Era uma espécie de secundário, era uma escola profissional. Ok, sim. E eu dei aulas de assessoria de imprensa. Ok. Opa, eles levavam-me a sério o QB, não é? Porque. Opa, não era assustadora, mas. Quer dizer, assustadora é quando tens de repente 20 adolescentes, muito queridos todos, por sinal. Mas. Pá, tipo. Sim, com certas expectativas. E tu estás a ensinar pessoas, não é? Tens essa responsabilidade. E eu infelizmente não tive muito tempo a dar aulas, mas também não é só ensinar o conteúdo da aula em si, mas aprendes também que há muita coisa nas entrelinhas, na relação professor-aluno, que se tu quiseres e se tiveres noção de quem está à tua frente a aprender, podes fazer realmente diferença. E por isso é que eu acho que todas as experiências profissionais que eu tive, realmente a de professora, não é bem professora, mas eu tenho que dar uma palavra, celebrar os bons professores. Sim. Porque é de uma responsabilidade social, humana, incrível, não é de conseguir levar os teus alunos a formular determinados pensamentos que podem ser úteis para eles, ou para o outro, ou para a humanidade, ou... É, acho isso super interessante. Infelizmente não tive lá muito tempo, mas assustador só na medida em que tinhas tipo 20 adolescentes a olhar para ti com determinadas expectativas e a julgarem-te. Na televisão não vês. Não, tens uma data deles, não é? Muitos mais, mas não vês. Só vês o faísca do outro lado da câmara. Quer dizer, agora quando tens os alunos a olhar para ti, preso àquilo que tu estás a dizer, mas correu bem. Isso é relativo. É relativo. Há truques, não é? Assim. Quer dizer, um bom professor, mesmo um bom professor, se calhar às vezes não sabe responder a tudo. E não é só matéria, não é? Muitas Sim. vezes os miúdos têm curiosidades que nos apanham desprevenidos, mas foi muito bom. Eu gostei muito de dar aulas. Gostei mesmo muito. Voltarias? A dar aulas? É. Sim, voltaria. Eu tive várias turmas que, pá, sempre me respeitaram, mas aí também tem a ver com aquilo, com o tipo de relação que tu querias no início, não é? Os precedentes. Sim. Tudo a ver com a dinâmica inicial e depois como as coisas acontecem. Mas tive só boas memórias dos momentos em que dei aulas, portanto voltaria sem sombra de dúvidas. Pá, às vezes é um bocadinho chato os testes. avaliar. É, os testes são tão chatos quanto fazer testes. É fazer testes é chato, avaliar é chato. Até para os próprios professores. Sim, é assim, quer dizer, não é chato. Alguns sempre assim, alguns que era tipo, época de testes. Epá, não, porque não sei, eu não gostava muito dos testes, eu gostava mais dos trabalhos, de estimular, se calhar que eles estimulassem a criatividade durante num processo do que estás a avaliar um miúdo ali no momento, não sei, depende dos testes também. Achas que não? Claro que fazem sentido, não é? Os miúdos têm que ser avaliados, mas. Sim, mas poderia ser tipo através de outro processo que não, tipo, que não se centrasse só naquele momento ou naquele único exercício que eles estão a fazer. Só naquele momento nunca, não é? Só naquele momento nunca. Até porque, pá, há muitos que copiam, hoje em dia há maneiras inacreditáveis de levar cábulas, não é nada como no meu tempo. Acho que os medos têm que ser avaliados de várias formas. Então, e agora estás numa Mídia digital, não é? Mas já, como é que tu foste para parar? Fui parar pela minha voz. Pela tua voz? Sim, pela minha voz. Apesar de ser uma agência digital. É verdade. Ainda é possível. E cada vez mais, cada vez mais. E se voltamos a outra conversa, não é? Cada vez mais os vídeos e são utilizados nas agências, para, mesmo até a comunicação interna de empresas, cada vez recorrem mais. Em vez de um PowerPoint, fazes um vídeo todo catita, é muito mais porreiro, com uma voz. Pronto. E foi isso. Eu conheci o Ingman. Tenho pessoas conhecidas que trabalham lá. Sim. E pediram-me ajuda para fazer um vídeo, uma voz para um vídeo. E eu, pá, claro, bora lá, gravo-te isso na boa, gravei e depois já não me lembro muito bem se mandei o currículo, acho que sim, para conciliar com a rádio porque estava a part-time. E depois pronto, chamaram-me e comecei a fazer vários trabalhos de voz e agora faço produção de conteúdos. Estou a escrever, faço outras coisas. Diz? Já está a trio, portanto. Sim, por acaso, sim, porque até nem sequer são textos muito. Podiam ser, mas não são aborrecidos, podiam ser clientes aborrecidos, mas não são. Temos essa sorte. E temos clientes que puxam muito e estimulam a criatividade a vários níveis, portanto é porreiro estar a experimentar isto. Como é que te sentes quando de repente pensar, pera, isto não é um público, isto é uma empresa? Vou-te contar, eu tipo, tive uma cena lá em que tive que lidar com um cliente de um cliente nosso. Ok? E então, por causa de um passatempo. Sim. Eu não sei como. Eu tive que ligar para ele e eu percebi que ele era novinho. Epá, eu esqueci-me praticamente que estava na agência e, como era um passatempo, ainda estava habituada a lidar com os meus ouvintes. E então eu falei com ele, epá, mas naquela onda meio cá, meio lá, ok, pronto. E quando desliguei o telefone, até reparei o pessoal assim um bocado, e eu lembro-me de ter dito, pá, já falei com o ouvinte. E depois, tipo, não, estou noutro sítio, espera. Portanto, eu ainda não fiz o processo, é muito recente. Sim. Eu não fiz ainda o processo de closure com a rádio e eu não quero fazer o processo de closure com a rádio. Isso chama-se negação. Estou na fase de negação. São quantas? É negação, raiva. Ok. Não, negociação. Pá, não, negação para sempre. E não, porque eu gostaria muito, porque a rádio fez realmente parte da minha vida durante muitos anos. Mas, por exemplo, isto, tu se calhar até podes ajudar-me um bocadinho neste sentido, que é, primeiro estava a falar para ouvintes, para o público em geral, e de repente as coisas começaram a ficar muito mais segmentadas. O que é que aconselharias a alguém que também está a passar nessa transição, por exemplo? Eu acho que um bom comunicador é saber exatamente chegar ao target que tem, que vai receber a mensagem. E esse bom comunicador ou excelente comunicador é o que consegue fazê-lo com toda a gente. Sim. Não é? Porque é sentir as pessoas, no fundo, mesmo a nível empresarial ou de uma perspectiva mais corporativa, ou é sentir, tu tens de sempre sentir, mesmo que as coisas, que as coisas pareçam mais sérias ou mais... Se tu reparares, eu não sei o que é que um designer poderá dizer-te, mas tu, para compores uma peça de design, passa muito pelo sentido, por um sentido, não é? Sim. Pelo visual, pela forma como as cores são compostas e isto e aquilo. Tudo passa pelos sentidos, não é? A rádio também passa por um sentido. Portanto, comunicar também é isso. É chegares aos sentidos, é chegares às emoções, até se calhar mais primárias, e depois a partir daí a ver. Vai dependendo, obviamente, da mensagem e o que tu queres transmitir, mas até as coisas mais complexas não são desprovidas disso que compõe o ser humano que recebe a mensagem. Uhum. Entendes o que eu quero dizer? Não é, estou aqui toda embrulhada. Não, mas não sei se estou a fazer sentido. Ou seja, mesmo a mensagem mais corporativa e séria, há um ser humano a recebê-la nesse sentido. Uhum. Por isso é que os políticos que são populistas têm tanto público e tantas pessoas a votar neles. E opa, porque apelar à emoção faz parte. E é isso. E eu acho que é comunicação humano-humano. É, não é? Comunicar é. É humano, é falar com as outras pessoas. Seja uma mensagem super séria, super chata de negócio, seja uma piada. Não vamos discriminar o negócio. Não, não estou a fazer isso. Pode ser banda sexy, é sério. E o desafio é esse: escreveres coisas mais sérias que queiram parecer, ou que tenham de ter uma roupagem mais sexy, como diz o meu colega minha, ou mais atrativa, ou mais leve, ou que chegue. A tornar público é um grande desafio, e um bom comunicador é saber transformar essa mensagem para chegar a esse target e fazer com que o target a receba na perfeição, I guess. Acho que é um bocado por aí. Sim. Portanto, agora sim, posso morrer. Passei pelas várias formas de comunicação, acho que não me falta mais nenhum. Começo um podcastzinho como tu. Se calhar. E para dizer, claro que sim, mas é por aí. Eu só tinha a fazer uma última pergunta. Uhum. Que é. O que é que. Os meus olhos dizem? Não, mas. Não, os meus olhos. Não é como eu sonhei que me fazem essa pergunta. O que é que dizem os teus olhos? Não é nada. Não, não é nada. Não é nada, mas sonho. Não, o que eu te ia perguntar era. O que é que dirias à Sílvia que ia entrar na rádio? Como assim? Que... Ou seja, há uns quantos anos. Ah, que conselho? Ok. Sim, antes de fazeres qualquer decisão, tipo. Miúda, aproveita essa merda da melhor maneira possível, porque. Porque gostas do que estás a fazer e não há muita gente que o possa fazer. Aproveita cada segundo, porque isto é aquele grande clichê, porque quando nós estamos nas situações não é assim, não é? Temos outros problemas e temos que também lidar com eles, não é? Não é? Ai, eu gosto tanto disto e loucura. Não, não é assim. Mas pá, aproveita, miúda, tipo, se tu o meu respeita a rádio, sempre respeitei. Respeita o ouro que é comunicares através da tua voz, também sempre respeitei isso. E bem, foram ao todo com as rádios todas, fazendo as contas com todas, foram 7, 8, 9, 10, bem, 11, 12 anos a fazer rádio. Okay. E portanto acho que tive uma boa fatia da minha vida atrás do microfone. E acho que o conselho é esse: é respeitar a rádio, respeitar os ouvintes e respeitar o privilégio que te dão ao fazer algo que gostas. Agora imagina. Que eu te contratava. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. tivesse dinheiro. Precisa uma rádio só para mim. Não, é assim, vai-se um sítio que se chama podcast. Pois é. Sim, ele é mesmo. Sim. Agora imagina o que é que tu dirias ao, a uma criança que diz: eu quero ir para a rádio. Eu dizia: posso ir contigo? Levas-me. Opa, eu sempre fui a maior defensora de... Ouve. Se as pessoas gostam de fazer algo, tem de haver uma motivação ou algo. Tem de haver, há um motor. Não é? Há um motor natural, não é? No ADN. Há algo que acontece em nós que nos puxa e nos motiva para, para gostar de algo, de fazer algo, mesmo com as pessoas. Eu só consigo ver se há alguma ordem no universo. É quando os teus olhos brilham a fazeres algo que gostas, ou quando estás com alguém que gostas, ou seja, quando as coisas te fazem sentido no meio do caos que é pensar na existência e viver muitas vezes. Portanto, se estás a fazer algo que a tua alma parece que começa a fervilhar, não é? É porque acho que estás no caminho certo. Portanto, como contrariar isso? Mesmo sabendo as dificuldades que depois poderiam existir, como é que não dá para contrariar? Não, nunca diria a um filho meu: pá, não, tu não vais para aí porque isso não dá dinheiro. Nunca. E normalmente quando eu digo nunca, pronto, há muitas pessoas que depois quando assumem os papéis da maternidade, da paternidade, dizem: ah, eu que dizia que... Mas eu acho que aqui tenho a certeza. Sim. Que, pá, pelo menos vai a luta. Depois, se não correr bem, a gente arranja uma maneira de improvisar e dar-se a volta, e vamos ver o que é que tu também podes gostar de fazer, porque depois é isto, tu não te podes focar, é só numa paixão, tu podes gostar de fazer outras coisas, não é? Eu descobri a paixão por dar aulas, eu descobri a paixão por escrever, eu descobri, quer dizer, nunca negar quando há uma motivação no ADN a dizer: é por ali. Epá, não, a pessoa não pode estar errada, não pode. Tem que haver ali qualquer coisa. Sim. Tem que haver. Eu acho que é um bocadinho por aí. Não sei. Portanto, é seguir o pulo. É, sim. sim. Silvia, acho que isto é ótimo para acabar. Pronto, espero que tenhas gostado da minha companhia. Obrigada. E continua, olha, eu dou muito mérito a estes projetos caseiros, no sossego do lar, tão feitos com tanto empenho e tanto coração e tanto cuidado e tanta gentileza. Por isso continuei e vou acompanhar o teu podcast. Eu, com todo o prazer. Obrigada. Olha, se eu fizer um, depois convido. Ok. Fica combinado. Estiveste a ouvir o The Pull Podcast comigo, a Kai Rocha, e a convidada desta semana, a Silvia Mendes. Jornalista, apresentadora de televisão, locutora e futura host de um podcast. Já sabes que para ouvir os nossos episódios on the go, podes sempre usar as apps podcasts da Apple, iTunes, Stitcher, Overcast, onde quer que fores buscar a tua dose de podcasts. Se quiseres comentar ou questionar os nossos episódios ou convidados, podes sempre contactar-nos via página de Facebook ou pelo e-mail pullpodcast@gmail.com. Muito obrigada por ouvir e até para a semana.